Deita no chão, filha da puta, o anime funcionou. Se liberta, vagabundo, regenera tua alma. Facção vem como onda, penetrando nossa mente. Pra quem desacreditou, pode acreditar. É nós que tá de volta, mais cruel, pode acreditar. Realidade. É nós roubando a cena novamente no ar. Lágrimas de sangue. Fique espantado e me ver. Não vou permitir que eles derramem o meu sangue. É bem assim a opressão que hoje o sistema traz. Espera pra ver. Espera pra ver. O inferno é aqui. Eu sou guerreira, não recuo, não espero o fracasso. Essa armadura, guerreiro. Tamo junto nessa guerra. Gladiador leal. Representando a favela. Fique espantado e me ver. Se acha que isso é pouco, então espera pra ver. Espera pra ver.